coração. Para mim ela é proibida, meu problema não tem solução. Esse é um cruel sentimento, é o maior que alguém pode ter. O amor que explode por dentro, mas o mundo não pode saber. O amor que explode por dentro, mas o mundo não pode saber. O seu nome a outro unido, na igreja e também no civil. E o homem que é seu marido é um moço leal e gentil. É tão bom se abrir com alguém, ou pra fora um segredo qualquer. Mas não posso dizer a ninguém qual é o nome daquela mulher. É tão bom se abrir com alguém, ou pra fora um segredo qualquer. Mas não posso dizer a ninguém qual é o nome daquela mulher. Mas não posso dizer a ninguém qual é o nome daquela mulher.